paia aqui do Brasil. Que é magnífico, sensacional! Receba! Sim! Graças a Deus, pai! O cara da Luva de Empreendedor é o melhor de todos! Aqui é do Brasil, ó! Fresh! Receba nós! Nós os melhores do mundo! Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo! Amém! Respeite a nós!